Sound Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Receita para abril. Apanham-se braçadas de cachos roxos que começam a despontar da glicínia antiga. E com eles se vai decorar a casa inteira que a filha mais velha vai casar. Também se enfeita do mesmo jeito a pia batismal da Páscoa, melhor altura para nascer. Que a quaresma entra quase sempre por este mês que dizem dos cravos. Os mais novos, assim a bela noiva, que escolheu casar-se a 25. Mas na nossa casa não há cravos em abril. A glicínia é mais enraizada e nem por isso tirana. Talvez desça até aos poetas latinos, não sei bem. 15 anos depois vai a noiva mudar-se de casa e prepara a nova moradia com móveis de antiquário. Já não se lembra das ilusões primaveris, mas as flores ao serviço da inauguração familiar terão de ser os cachos roxos da velha glicínia da casa da infância a florescer. Depois dos junquilhos que anestesiam, narcisos do erro helénico, véu de noiva celestial, bicos de jarro, a perfeição. Assim o tempo flui, peneirando e cozendo fulares imortais. Thank you. A residência nova que a noiva escolheu é uma casa tradicional, com precisão de restauro. O que só por si é simbólico do tempo que flui cozedor, sem que o poeta tenha forjado o caso. Daí poder concluir-se que a poesia é uma ciência descritiva da realidade, bastando estar de olhos abertos e saber falar o idioma materno. Remeter para os poetas latinos obriga a rever Aristóteles, comparando história e poesia. Nas lições de poesia dele, limpam-se os jardins circundantes. O eruvo judaico que permanece no cristianismo confronte nota final desta receita. Fazem-se portadas novas, substitui-se o que está podre e insera-se o novo. Esfregam-se os vidros sujos pelo betume e pela cal, que agora se volta a usar porque deixa as paredes respirarem, para além de ser desinfectante. Nada como a sabedoria de outros tempos. Pede-se ajuda decorativa ao irmão, que é poeta. Precisam aqui de toques contemporâneos, iluminação, talvez a escada em high-tech, uma questão de subtileza. Não sei se me faço entender, mas eu não gosto dos candeeiros de linhas italianas. Planeia-se então a grande festa decorativa. E no mesmo dia, precisamente no mesmo, apanham-se braçadas de cachos roxos que começam a rebentar na Glicínia antiga. Ninguém se apercebe de que o poeta se afasta para o interior das acácias. O eruvo pode ser em matéria vegetal, onde vislumbra o futuro. 15 anos depois, a noivinha vai mudar outra vez de casa. Não faz mal. A Glicínia da casa da infância há de estar de novo acesa de lilás. Ela que floresce pela Páscoa, por sobre o terraço de onde se vêem as toninhas, que o próprio poeta imita na piscina, do modo como já ficou dito. Mesmo depois dos junquilhos que anestesiam, narcisos do erro helénico, véu de noiva celestial, bicos de jarro, a perfeição. Em conclusão, ninguém leva muito a sério as receitas de um poeta. Pede-se-lhe a opinião, respeita-se-lhe o gosto refinado pelas musas. Todavia, com receio dirigido às coisas do sagrado, luminoso, tal e qual, o que é capaz de revelar uma sabedoria inata, transcendente, que o poeta que mistura os mortos com os vivos fora do eruvo das cidades chega a cantar como divina, do fundo do coração. Ele sabe o que é sofrer no cume do Helicon, as águas puras de Hipocrene, queimando-lhe os olhos que devem manter-se humanos, após terem imitado os golfinhos nas planícies da eternidade. Mas voltemos à Glicínia, que isto é uma festa de roda, e pelo cálice do sofrimento se bebe em igual medida a euforia. Apanham-se braçadas de cachos roxos que despontam da Glicínia antiga. A folhagem vem depois, debaixo dela a poesia se refresca. Convém que se façam coroas desta luz celestial, de modo a declamar os poetas latinos com a pronúncia restaurada. Aqui, Mecenas, dou início ao canto que nos ensina a ter fartas colheitas, a como lavrar terra em astro certo, a como vides a juntar aos olmos, e que cuidados tem de haver com bois ou como se tratar gado miúdo, como levar saber à parca adelha. E dos céus vos invoco, luminares, que guias sóis do recorrer dos anos. Aconselho ainda a que se comam os pequenos bagos, mas de manhã, porque à noite, ao luar redondo, é o perfume azedo que interessa. Talvez seja o nariz melhor porta para a compreensão de tudo isto. Porém, é de nunca esquecer que uma pessoa séria não se fia. Nas receitas de um poeta, há a proporção inversa da lucidez. Em abril acordam os místicos à primeira floração da glicínia. Segundo a Mishnah Torah de Maimonides, Eruv, plural Eruvim, consiste num fio ou corda que forma um muro imaginário. Há três categorias de Eruvim: o Eruv que rodeia a casa e o pátio, o Eruv que rodeia um grupo de casas ou um bairro, e o grande Eruv que circunda a cidade. Volumes de consulta: As Leis do Eruv e As Leis do Shabat. Aqui se fala do primeiro, esclarecendo: apanham-se braçadas de cachos roxos que começam a despontar da glicínia antiga, e com eles se vai decorar a casa inteira, que a filha mais velha vai casar. Também se enfeita do mesmo jeito a pia baptismal da Páscoa, melhor altura para nascer. A glicínia é mais enraizada e nem por isso tirana. Talvez desça até os poetas latinos, não sei bem. 15 anos depois vai a noiva mudar-se de casa. Limpam-se os jardins circundantes, o eruv judaico que permanece no cristianismo, onde vislumbra o futuro, 15 anos depois. Em abril acordam os místicos à primeira floração da glicínia. Esta foi a receita para o quarto mês do ano restaurado. Em abril acordam os místicos à primeira floração da glicínia. ouvimos de Ed Thigpen dois temas, Out of the Storm e Heritage, e de Nils Landgren e Esbjørn Svensson três temas, The Farewell, Hotsy e Kristallen. Leituras do livro de Mário Cabral, o meu livro de receitas, Pedra Formosa, 2000. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.